amor. Viver, amar e ser feliz são as bênçãos maiores que o Pai nos reserva. Você vive em meu coração, e dos céus ouço hinos anunciando que a felicidade estará sempre a seu lado. Você é um ser de alma sublime, e Jesus lhe parabeniza por mais um ano de vida, e eu me sinto feliz por estar ao seu lado, convivendo com você. Parabéns, meu amor. Continue sempre deixando transparecer toda a presença de Jesus em seu coração. Seu jeito leve de falar, seus gestos simples que elevam e cativam, sua sublimidade que espalha alegria, fazem com que sempre esteja com você o exemplo do amor do Mestre Jesus. Eu te amo e peço a Deus que sua luz divina lhe ilumine sempre e que jamais lhe falte inspiração e paz em seu coração. Que ele seja um poço de agradecimento e amor. Agradeço e dou graças ao Pai pela sua existência. A você, um feliz aniversário. O meu beijo carinhoso e muita luz nesse seu dia. Feliz aniversário, amor.